Desde que eu voltei lá da Alemanha, eu coloquei dois propósitos no meu coração. O primeiro propósito é que eu ia, em definitivo, delegar muitas coisas que haviam nas minhas mãos e realmente voltei de lá delegando muitas coisas que eu fazia antes. Desde o Ministério de Louvor e outras coisas mais, em definitivo, para que eu não acontecesse de cair novamente nas mesmas questões que eu já tinha adoecido por causa delas, né? Então, uma das coisas foi isso, foi delegar mais a questão de outros ministérios. Então, muitos ministérios eu acabei colocando na mão de outras pessoas, graças a Deus, e tem sido uma bênção. Nesses 3 meses que eu estive fora, a igreja realmente amadureceu nesse quesito e foi muito bom. E a segunda coisa é que eu não iria mais pregar todo domingo. Foi uma outra decisão que eu tomei também, de que eu pregaria 2 vezes, ou no máximo 3 vezes num mês, ok? Então, cumprindo esse propósito na minha vida, nesse domingo não era para estar aqui, era para estar em São Paulo, na conferência do Steiger, mas devido a questões de saúde, eu não pude ir, só minha esposa foi. Então, eu tinha incumbido uma pessoa de trazer uma palavra nessa noite, e eu quero chamá-lo aqui, William, por favor. William tem sido uma bênção na minha vida, tem caminhado com essa igreja já há 10 anos já? 11? Pô, não coloquei teu nominho na minha listinha essa semana, então. Ficou chateado? Então eu vou colocar. Quem estava acima de 10 anos, depois conversa comigo que eu coloco o seu nominho na minha listinha, lá que eu esqueci. Mas eu quero louvar a Deus pela vida do William mesmo, pelo tempo que ele tem servido essa casa, a todos nós, e apesar de todos os problemas, os defeitos que todos nós temos, essa igreja tem sido agraciada por ter ele na nossa vida. Amém? Eu quero orar por ele. Deus, quero pedir a tua graça sobre a vida do William nessa noite, Senhor. Pedir que o Senhor o encha da tua sabedoria, do teu espírito, da tua direção, Senhor. Eu sei que o Senhor concedeu a ele o dom da palavra, a sabedoria também. Eu peço que o Senhor o use nessa noite para falar, para ministrar a necessidade do nosso coração, Senhor. Fale através dele, Senhor, para que a promessa da tua palavra se cumpra nessa noite, nesse lugar. Promessa que a tua palavra jamais volta vazia. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, galera. Vou puxar mais para trás, porque hoje como não é ele, então... Estão me enxergando aí? O Maia vocês não zoam, né? O Maia tem o meu tamanho e ninguém fala nada. Quando o anjo Volmir me chamou no Facebook essa semana, eu tentando responder se eu topava ou não topava, a primeira coisa que eu escrevi foi Rose. Aí depois eu escrevi Marina. Aí eu escrevi Pinguim, Bruno. Daí eu falei, não, beleza, eu vou. Tava querendo jogar a bola, mas... esses dias eu tava de férias e... fui assistir meu box do Indiana Jones. E assisti aquele filme da Arca Perdida, né? Onde ele acha a Arca da Aliança. E às vezes eu fico obcecado por algumas coisas, assim. Eu vejo algo e eu fico obcecado por aquilo e eu pesquiso aquilo até não aguentar mais. E eu fiquei meio obcecado pela Arca, cara. No filme, claro, ele trata da Arca como um objeto arqueológico, né? Místico. Mas na Bíblia, a Arca representa nada mais nada menos que a presença de Deus. Literalmente, ela era a presença de Deus. No Antigo Testamento, os israelitas carregavam ela à frente de todo o povo e através dela eles iam caminhando. É sobre isso que eu quero falar essa noite. O texto que eu peguei é 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 ao 7, tá? Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4 mil deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a Arca da Aliança do Senhor para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Rofini e Finéas, acompanharam a Arca da Aliança de Deus. Quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. E os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a Arca do Senhor viera para o acampamento, e os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca aconteceu uma coisa dessas. Mais para frente, aqui, o exército é derrotado de novo e os filisteus levam a arca embora. Mas eu não quero tratar disso. Quero tratar sobre a questão figurativa da arca, trazendo ela para o nosso contexto. Ela representava a presença de Deus. E nessa situação aqui, diante de uma batalha, de uma guerra, de um problema, no nosso caso a gente pode colocar faturas, esposa, filhos, trabalho, né? É, esposa não, né? Mil grau. E eles foram derrotados, encontraram uma dificuldade, foram derrotados. Então eles tiveram uma ideia, falaram: vamos buscar a arca. Ou seja, vamos buscar a presença de Deus. Ela simbolizava isso. Ela trazia realmente essa reputação. Tanto que, quando a arca chegou, todo mundo se borrou de medo. E é engraçado que, às vezes, a gente busca a presença de Deus de uma forma muito abrangente, assim. Eu quero a presença de Deus. E quando você se depara com determinada situação, você tenta resolver o problema sozinho. Você vai para a guerra sozinho. Parece o meu pai. Meu pai fala: vamos montar o guarda-roupa? Eu falo: vamos. Aí eu vou ajudar ele e ele não deixa. Aí ele monta o guarda-roupa sozinho e eu fico lá olhando. E a gente trata a presença de Deus da mesma forma, muitas vezes. Você fala para Deus: vamos me ajudar a resolver um problema. Você busca a presença dele. Você vai lá e busca a arca. E chega na hora, você faz tudo sozinho. Você vai lá e tenta resolver o problema sozinho. E eu acho interessante. Às vezes, quando você ora, quando você busca alguma coisa de Deus, você é abrangente. Eu, pelo menos, sou assim. Ah, abençoa a minha vida, todos os momentos da minha vida, abençoa minha vida financeira e tal. Mas, às vezes, em questões menores e que dão bastante trabalho, a gente não costuma ser específico. A gente se esquece que Deus é nosso amigo e que Ele quer que você seja específico com Ele. Ele quer conhecer o seu problema de fato. Né? O interessante, que é uma habilidade que as mulheres têm, é quando você pergunta para ela sobre um problema, ela te enche de detalhes. Infelizmente. Não, mas é verdade. De fato, o que Deus busca de todos nós é isso. Ele quer realmente que você encha de detalhes. Os salmos, para mim, de Davi, são detalhes de problemas específicos. Ele detalhava, choramingava, literalmente. Falava: olha, querem me matar, me acusam falsamente, acontece isso, acontece aquilo. E muitas vezes a gente trata a presença de Deus dessa forma. A gente é abrangente, mas a hora que o bicho pega, aí você vai lá e manda trazer a arca. Como se fosse um gênio da lâmpada, né? Segundo texto que eu quero ler essa noite. 2 Samuel, capítulo 6. Versículos de 1 a 15. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá e Judá para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e címbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e determinou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e alegria de trombetas. Essa segunda situação aqui é a situação que acontece com a maior parte de nós. Davi queria a arca na cidade dele, a presença de Deus na cidade dele. Interessante, se eu não me engano, Volmir, Gate era a cidade dos filisteus, né? Uma cidade pagã, de certa forma. E a presença de Deus estava na casa daquele cara e ele estava sendo abençoado. Davi decidiu trazer a arca e na primeira tentativa, esse cidadão chamado Uzá toca na arca e morre. Se você voltar um pouquinho na Bíblia atrás, havia uma série de... Cara, manusear a arca era tipo manusear uma ogiva nuclear, assim. Você tinha uma série de ritos e coisas que você devia fazer de maneira correta, trabalho dos levitas e tudo mais. Tinha todo um ritual e todo um pessoal separado para que isso acontecesse. Havia uma vida de purificação para que você pudesse lidar com a presença de Deus, com a arca. O que eu entendo nesse texto aqui, e a grande pergunta é: você tem carregado a presença de Deus num carroção? Primeira vez que ele foi buscar essa arca, eles levaram ela num carroção de boi, cara. Entendeu? É tipo o cara casar e carregar a noiva dele num carrinho de mão, sei lá. Casou, pula aí. E sair empurrando ela em cima de um carrinho de mão, entendeu? Não é ideia não, Franco. Isso daí é só figuração, hein? Entendeu? Você tem carregado a presença de Deus num carroção de boi, cara? Porque a presença de Deus, aqui ele deixou bem claro: eu vou, só que com as minhas condições. A presença de Deus não somos nós que colocamos as condições. Olha, eu vou continuar do meu jeito, né? Aquela frase famosa: é o meu jeito e eu não vou mudar. E aí você vai e encosta na presença, cai duro no chão. Graças a Deus ele não faz mais isso. Graças a Deus, senão eu acho que esse lugar estava vazio, né? O mundo estava vazio, né? Só estava o anjo, o querubim. Voltando um pouco mais. Voltando não, né? 2 Samuel capítulo 7, um capítulo na frente. Versículos 1 e 2 diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando no palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Na passagem anterior, Davi conseguiu trazer a arca para a cidade mais tarde. A cada tantos passos, eles sacrificavam o boi gordo. Fez tudo como manda o figurino, ou seja, ele cumpriu as exigências, ele pagou o preço para estar com a presença de Deus. Ele pagou o preço para trazer a arca de Deus. Porque Davi não estava satisfeito com uma visitação esporádica. Eu vou largar a arca lá na casa do fulano e a hora que eu precisar dela, eu vou lá e busco ela para mim. A intenção de Davi era: eu quero que a presença de Deus more aonde eu moro. Eu quero que a presença de Deus esteja na minha cidade. Eu quero que a presença de Deus esteja na minha casa. Então, eu vou me adaptar às exigências e aos padrões de Deus para que eu possa trazer a presença de Deus para onde eu estou. Davi se ligou. A presença de Deus eu não posso carregar num carroção de boi. Ela não pode capengar conforme a boiada anda. Ela deve ser carregada com cuidado. Ela deve ser carregada sob as exigências dele. Beleza? A arca estava na cidade. Só alegria. Fizeram uma tenda lá semelhante ao tabernáculo. Colocaram lá. Beleza. A presença de Deus já está na minha cidade. A presença de Deus já está na minha casa. Está perto de mim. Está onde eu moro. Mas então Davi faz uma certa pergunta para ele, para o profeta Natan. Ele fala, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Aqui estou eu, cuidando da minha vida financeira e dos meus interesses, enquanto a presença de Deus permanece numa simples tenda. Aqui estou eu, preocupado somente com o meu futuro, com a minha estabilidade, enquanto a presença de Deus permanece numa simples tenda. Você cuida de todas as coisas. Legal, isso é importante. Você cuida do seu trabalho, você cuida bem da sua família, você dá tudo o que ela precisa. Você é uma pessoa boa, só que a presença de Deus ainda permanece numa simples tenda. Eu não sei vocês, mas eu conheço muita gente que nem cristão é, e essa pessoa é muito honesta e bem-sucedida. A diferença é a presença de Deus. Ela é o diferencial. E a presença de Deus é literalmente quem você conhece. Está totalmente ligado a quem você conhece. Como que eu conheço uma pessoa? Estando junto com ela. E Deus é a mesma coisa. Se eu não caminho com Ele, como que eu vou conhecer a Ele? No final das contas, não vai interessar se você é uma pessoa boa, se você foi um profissional bom. Na verdade, eu realmente acho que num velório você ouvir simplesmente que aquela pessoa foi um grande empregado, foi uma pessoa somente honesta, sinceramente eu acho que o plano de Deus para nós é algo muito mais elevado. Eu acho que quando você um dia vier a juntar as canelas, vestir o terno de madeira e dessa para melhor, eu acho que você vai querer realmente ouvir essa pessoa, ela conservava a presença de Deus num palácio. Você é um palácio, cara. Para Deus, você é o corpo dele, você é um palácio. Eu acho que esse lance, essa frase de Davi me incomodou muito. Quando ele diz, aqui estou eu morando no palácio, enquanto a arca de Deus, a presença de Deus está numa simples tenda. E eu fiquei encucado com isso. Né? Todo mundo aqui tem hobby. Né? Gosta de fazer várias coisas. Tem muito músico aqui. Gente que pratica artes marciais. Gente que vai para academia para, né, perder os quilinhos e tal, que precisa. Né? E às vezes você se dedica àquilo de uma forma incansável, cara. Você realmente cuida do, dá o seu melhor por algo que é para você. E quando eu realmente li esse texto, eu fiquei meio triste comigo mesmo. Assim. Na verdade, isso eu trouxe hoje pensando principalmente em mim. Assim, né, porque eu acho que eu não posso trazer algo que eu não tenha realmente experimentado ou realmente não esteja vivenciando. Eu acho que muitas vezes, cara, a gente... E isso vale para quem está fazendo tudo até dentro da igreja, cara. O fato de você estar aqui fazendo tudo certinho, bonitinho, é uma ótima coisa. Mas você não tem que ser uma pessoa fazedora. Entendeu? Cuidado, gente. Por achar que você está dentro da igreja, você realmente está em comunhão com Deus. A presença de Deus, a exigência dela é muito alta. E ela é pessoal, sabe? Não se preocupe muito em talvez mostrar para os outros uma evidência. O pentecostalismo lida muito com isso. Eu cresci ouvindo que quem tem o dom de línguas é batizado com o Espírito Santo. Né? E aí aquilo virava um desejo para todo mundo em volta. E não é bem assim. Nós recebemos o Espírito Santo no momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E isso é evidência viva no nosso comportamento. Sabe? Todo mundo aqui pisa na bola. Aqui tem bastante gente sanguínea e colérica. Todo mundo aqui fala mais alto do que deve, às vezes. E eu sou uma dessas pessoas. Dentro de casa, também. E eu percebi que isso faz parte de uma exigência de estar na presença de Deus. Que eu acredito que a presença de Deus não é só um arrepio na espinha, não é só uma leitura de livros cristãos, e não é só eu chegar aqui e realmente me entregar de fato no domingo, mas a presença de Deus, ela é uma coisa constante na minha vida. Ela tem que ser uma coisa constante na minha vida. A presença de Deus não é mais uma arca que deve ser carregada para todos os lados, mas hoje ela mora dentro de você. Só que ela ainda é a presença de Deus. Ela ainda deve ser manuseada com cuidado. E Ele ainda não arredou o pé das exigências dEle. Você deve se santificar. Nós devemos nos santificar. Nós devemos correr atrás e pagar o preço. Todas as vezes que eles precisavam da presença, eles tinham que sair do lugar onde eles estavam e ir buscar. Hoje não há mais um objeto. Mas há as condições, né? Você tem que sair da tua condição de conforto. Tempo. Tempo, cara. Tempo não é desculpa. Você pode orar no ônibus. Você pode orar na cama. Essa semana eu tirei as músicas do louvor deitado na cama, cara. Não tive tempo. Deitei e fiquei ouvindo Talmidim mil vezes lá, porque a música é linda também. Fiquei ouvindo lá mil vezes, deitado na cama. E eu percebi, através dessa música, assim, ouvindo ali, como que quando você quer algo, você precisa de algo, você arranja tempo. Você arranja tempo, cara. Você pode orar a Deus embaixo do chuveiro, cara. Você pode orar enquanto você cozinha, enquanto você trabalha. E eu percebi isso, falei, cara, como que eu posso priorizar tanta coisa? E uma coisa que eu não preciso fazer nada para fazer, digamos. É uma coisa aqui dentro, é uma coisa interna, né? Eu não preciso sair da minha casa, eu não preciso estar aqui todo domingo. Claro que devemos estar, mas a exigência está aqui. A comunhão, a oração. Interessante, cara. Já parou para se perguntar às vezes, né? Acho que o pior conforto que existe nessa situação aqui é o que o Davi não cometeu, o pior erro é o que o Davi não cometeu. Davi estava desfrutando de um tempo de paz. Aqui o versículo 1 diz que Davi morava no seu palácio e Deus lhe dera descanso de todos os inimigos ao redor. Principalmente você que está numa situação legal, cara, eu agradeço a Deus por isso. Mas hoje a mensagem, ela me pegou, porque eu tava bem quando eu li isso. Isso que me deu uma rasteira lascada, assim. Eu tava bem, cara. Tô obtendo êxito nos meus projetos, sabe? E quando eu me deparei com esse texto, eu realmente fiquei bem triste, assim. Porque eu tava levando dessa forma. A presença de Deus estava numa tenda. Enquanto eu estava construindo o meu palacinho. Enquanto as coisas estavam bem. Eu acho que quando você está mal, é mais difícil de você... Você se revolta, mas ainda você entra naquela briga com Deus, né, cara? Você fala, não, Tigrão, me ajuda aí. Você se agarra a ele com todas as suas forças e você não se entrega. Mas quando você está bem, cara, você entra nessa situação né? Gostaria que essa noite você se examinasse. Pense quanto tempo você tem gastado, cara. Eu quero que essa noite você faça uma contabilidade. Será que você está em falta? Uma vez a Rose me emprestou um livro sobre oração. E o Filipenses fala assim no livro que quando você ora, você geralmente se preocupa em sentir a presença de Deus. Mas será que você não se preocupa se Deus está sentindo a sua presença? Será que de fato você está ali? É um rito? É uma coisa que você faz todo dia na mesma hora antes de dormir? Ou todo dia na mesma hora, logo depois de acordar, antes de sair de casa? Não pode ser um rito, cara. Não pode ser um rito. A presença de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Tem um versículo em Hebreus, capítulo 9, versículos 3 e 4. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Não entrando em questão teológica, mas dentro da presença da arca ficavam esses objetos, cara. Dentro da presença de Deus haviam provas, digamos. As tábuas, que era o contrato, literalmente, a primeira aliança, o contrato de Deus com o povo. O maná, que era a provisão, representa aquela coisa em tempos de dificuldade, aquela coisa que acontece milagrosamente. O maná caiu do céu para a galera comer. A vara de Arão, que a princípio é um pedaço de pau que não está mais plantado, que veio a florescer. Dentro da presença de Deus, há a fidelidade dele, há o contrato, há uma aliança. Dentro da presença de Deus, ali, ele estava dizendo, olha, aqui dentro da minha presença, da minha arca, que representa a minha presença, há provisão para os seus problemas. Há uma vara que floresceu, não estando mais plantada. Eu posso fazer florescer coisas da onde não existem. E essas três coisas estavam dentro da minha presença. Como provas guardadas, como herança para os israelitas. É uma simbologia simples, né? Que eu mesmo apliquei, não fui pesquisar, não fui atrás, mas eu entendo dessa forma. Uma vara que floresceu, um mantimento, um alimento que sacia e que veio em um momento de dificuldade, onde não havia alimento, e as tábuas da lei, que eram a primeira aliança que Deus havia feito com os israelitas. Interessante essas três coisas estarem contidas dentro da presença da arca. O fato é que, buscando a presença de Deus, Ele nunca vai faltar com a nossa fidelidade. Nunca vai nos faltar o mantimento, tanto espiritual quanto material, por pior que seja a tua situação. Nunca vai faltar, não quer dizer que você sempre vai ter. Mas Ele sempre há de prover, Ele sempre há de fazer florescer algo que aparentemente está sem vida. O livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 24, diz assim: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre essa terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Glorie-se em compreender-me e conhecer-me, justiça, lealdade e retidão, pois é dessas coisas que eu me agrado. Sobre essa questão de você estar na presença de Deus, justiça, lealdade, retidão. E andar em retidão não é só você não roubar, cara. Retidão é uma coisa reta. Já está falando para os leigos. Retidão, reta. Retidão dentro de casa, com os seus parentes, com seus familiares, dentro do seu trabalho, nas suas amizades, na sua conduta, cara. Se ele se agrada dessas coisas, com certeza ele vem. A presença de Deus vem. E mais uma vez eu quero repetir. Aqui estou eu morando num palácio, enquanto a presença de Deus está numa simples tenda. O silêncio desconfortável depois dessa fala foi o que eu senti quando eu li esse versículo. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor Deus, venho te agradecer hoje, Deus, por cada pessoa que está aqui nesse lugar, Deus. Nós não queremos, Deus, nos contentar com uma vida, Deus, de sucesso e de coisas e projetos bem-sucedidos, Deus, sendo que a sua presença continua ainda numa simples tenda, Deus. Nós não nos contentamos, Deus, com uma visitação do teu Espírito. Nós queremos uma reputação, Deus, de pessoas cheias da tua presença. Nós não queremos ouvir as pessoas falarem de um lugar ou de pessoas que às vezes têm a tua presença. Mas nós queremos ser chamados literalmente de arcas. Nós queremos ser chamados de objetos que nas suas mãos contém a sua presença, Deus. Nós contemos a tua presença, Deus, nas nossas vidas, Deus. Não deixe, Senhor, que a gente carregue ela num carroção, Deus. Que balance, Deus, conforme a estrada que está à nossa frente, Deus. Não deixe que a gente deixe ela numa cabaninha ou numa tenda, Deus. Mas que ela tenha um lugar de destaque na nossa vida e no nosso dia a dia, Deus. O Senhor sabe que eu não sei falar, Deus. Que eu não sou um bom falador. Eu travo. Mas eu espero que essa noite, Deus, essa mensagem traga o mesmo constrangimento para aqueles que estão tratando a tua presença, Senhor, de uma forma, sabe, como um hábito, Deus, ou como um costume, Deus. Que o assombro, Deus, a alegria e a reverência tomem conta da nossa vida, Deus, para que a gente possa se aproximar de ti, Deus, e viver uma vida plena da tua presença, Deus. Teu nome que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Pode se assentar. Quero falar três coisinhas. Alguém certa vez disse que um culto que realmente Deus falou é um culto quando você sai dele dizendo, eu preciso mudar. Então, para a minha vida, valeu muito do que o William falou nessa noite. Estava ali, ele falando desse constrangimento, e para mim também isso gera um constrangimento, né? Então eu quero agradecer a Deus pela vida do William e por essa palavra nessa noite. Amém?